Rapaz, como tem gente bonita hoje desse negócio aqui, hein? E quem? Estou tentando entender seu adeus e o que mandou me dizer que acabou o amor, que o amor acabou, que o amor acabou, que acabou. Seu adeus e o que mandou me avisar. Acabou, acabou, acabou. Que o amor acabou, que o amor acabou, que acabou. Que mandou me avisar que acabou. Boa noite pra vocês!